Bom dia, está no ar Moqueca de Siri na Folia. Torta hoje, água fresca, babados, fantasias, enredos, harmonia e prazer. Moqueca de Siri. Thank you. meu amor. Coração, meu companheiro na alegria e na dor. Ah, felicidade procurada corre, e a esperança é sempre a última que morre. Coração, governador da embarcação do amor. Coração, meu companheiro na alegria e na dor. A última que morre. Coração que não descansa noite e dia, sempre aguardando com alegria, esperando no mar desta vida embarcação, a procura de um porto feliz e salvação. Coração que não descansa noite e dia, sempre aguardando alegria, esperando no mar desta vida embarcação, a procura de um porto feliz e salvação. Coração, coração, governador da embarcação do amor. Coração, meu companheiro na alegria e na dor. Ah, felicidade procurada corre, e a esperança é sempre a última. Carmen Miranda no Muqueca de Siri pela Rádio Campeche. Agora Lígia França.

amor é fatal, vírgula. Qual mulher sensacional, ponto e vírgula. Queres dar seu coração, interrogação. Que pecado original, exclamação. Seu amor é fatal, vírgula. Qual mulher sensacional, ponto e vírgula. Queres dar seu coração, mas comigo não, ponto final. Pedro Miranda no Muqueca de Siri, pela Rádio Campeche 98.3. Agora uma música a todos os pais reacionários. Mamãe, eu quero ser, papai não quer deixar. Eu já tentei de tudo, não dá mais pra segurar. Mamãe, eu quero ser, papai não quer deixar. Ajuda, senão vou me zangar. Mamãe, eu quero ser, papai não quer deixar. Eu já tentei de tudo, não dá mais pra segurar. Mamãe, eu quero ser, papai não quer deixar. Ajuda, senão vou me zangar. Tentei Juvenal na passarela, que ser Elton John não fui cantor. Pensei em Roberta Close, achei que era Rogéria. Eu sempre fui mais macho que o Clô. Pensei em ser doutor advogado. Você me falou, agora vai. Pois trabalhar no fórum, passar de vara em vara, era o maior desejo de papai. Mamãe, eu quero ser, papai não quer deixar. Eu já tentei de tudo, não dá mais pra segurar. Sim, mamãe, eu sim. quero ser, papai não quer deixar. Ajuda, senão vou me zangar. Isso mesmo, gente, vamos abrindo os armários de todo o Brasil. Quero ser, papai não quer deixar. Eu já tentei de tudo, não dá mais pra segurar. Mamãe, eu quero ser, papai não quer deixar. Ajuda, senão vou me zangar. Tentei Juvenal na passarela, que ser Elton John, não fui cantor. Pensei em Roberta Close, achei que era Rogéria. Eu sempre fui mais macho que o Clô. Pensei em ser doutor advogado. Você me falou, agora vai. Pois trabalhar no fórum, passar de vara em vara, era o maior desejo de papai. Isso, gente, venham todos comigo, vamos sair desse armário. Vejam esta maravilha de cenário. É um episódio relicário que o artista, num sonho genial, escolheu para este carnaval. Agora vamos percorrer. E o asfalto, vamos como percorrer passarela, a história do samba de enredo. Será a tela do samba do Brasil em forma de aquarela. Aguenta. Passeando pelas cercanias do Amazonas, conheci vastos seringais. No Pará, ilha de Marajó, e a velha cabana do Timbó. Caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais. Está de alegria quando cheguei na Bahia, Bahia de Castro Alves, do Acajé, das noites de magia do Candomblé. Depois de atravessar as matas do Ipu, assisti em Pernambuco a festa do frevo e do maracatu. Brasília tem o seu destino.

Agora Mangueira, dos anos 80. Caim me mostra o mundo que a Bahia, Mangueira, tem. Não estou aqui pra brincadeira. Quero lhe dizer que sou mangueira. Quero lhe dizer que sou mangueira. A hora é essa. Tem xixi e acarajé. Fantasia pra exaltar Caim e a velha Bahia, oh, oh. Quando esplendor as igrejas sorriram de louvor, de louvor. E pelos terreiros de magia o ecoar anuncia um novo dia. Nessa terra fascinante a capoeira aí, coisa linda, esse surdo seco, sem retorno. Bum, bum. Agora São Clemente, vendo que virou o samba. 98.3, Rádio Campeg. Mas o show tem que continuar. E muita gente ainda pode faturar. tradição. Todos curtiam o verdadeiro samba. Bola, veja o sol, veja o sol. O jeito que o samba ficou, e sambou nosso povão. Ficou fora da jogada, em lugar da trocada. E de ter mais pra ficar. Abra um espaço nessa pista, e por favor, não insista em saber quem tem aí. O leste sala foi para outra escola. Minha gente, vejam o que o dinheiro faz. É fantástico. Virou Hollywood isso aqui. Isso aqui, luzes, câmeras e som. E o artista dança por cair. É fantástico. Virou Hollywood isso aqui. Isso aqui, luzes, câmeras e som. E o artista dança por cair. Mas o show tem que continuar. E muita gente ainda pode maturar. Amores e dores, mente artificial. Hoje o samba é dirigido com sabor comercial. Trabalhadores e destaques raivosos. Dirigentes poderosos e no ponto da confusão. E o samba vai perder a tradição. E o samba vai perder a tradição. Que saudade. Atração dos grandes carnavais. Todos curtiam o verdadeiro samba. Antigo reduto de bambas, onde todos curtiam o verdadeiro samba. Falando em crítica, agora vamos abrir espaço para o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Senhor, é um gigante em minha frente. Parece ser maior que a minha fé. Olhando aqui de baixo para mim, me sinto tão pequeno igual Davi, na frente de um grande desafio. Tá bom, então vai lá seu desafio, prefeito. Um sambinha pra você, ver se você aguenta o carnaval. Vamos lá! Prometeu e não cumpriu, na cidade, na favela, iludindo os humildes, pelas ruas e vielas, na maior cara de pau, diz que a cidade está bela. Qual o nome do pilantra? Crivella. Prometeu e não cumpriu, na cidade, na favela, iludindo os humildes, pelas ruas e vielas, na maior cara de pau, diz que a cidade está bela. Qual o nome do pilantra? Crivella. Ô Márcia, ô Márcia, tô cansado de ligar, mas você não quer falar. Onde está o já morreu? Cuidar das pessoas desse jeito é coisa do prefeito, que do povo esqueceu. Escolas, posto de saúde e segurança, ninguém sabe, ninguém viu. Hoje o concentra, mas não sai. Manda esse cara lá pra longe do Brasil. Só de ida, hein? Hoje o concentra, mas não sai. Manda esse cara lá pra longe do Brasil. Prometeu e não cumpriu, na cidade, na favela, do pilantra. Quem é? falar onde está o que já morreu. Fala aí, cuida das pessoas desse jeito. É coisa do prefeito que do povo esqueceu. É do jogo. Escolas, posto de saúde e segurança. Ninguém sabe, ninguém viu. Isso vai acabar, hein? Hoje o conserta, mas não sai. Manda esse cara lá pra longe do Brasil. Só de ir. Hoje agora vamos de frevo. Nara Leão no Moqueca de Siri. Campest 98.3 FM. Agora, Luiz Gaiva. Vem cá, menina, flor de amaralina, feito purpurina, alumiar meu coração. Deitar na areia sob a lua cheia, que essa noite anseia muito amor e emoção. Vem cá, menina, flor de amaralina, feito purpurina, alumiar meu coração. Deitar na areia sob a lua cheia, que essa noite anseia muito amor e emoção. Pego te levo de como se fosse presente que o vento me trouxe, frutador.

me enche de luz. Sossega minha boca, me enche de luz. Sossega minha boca, me enche de luz. Sossega minha boca. Moqueca de Espírito, todas as quintas, das 8 às 9 da noite, na Rádio Campestre, ao vivo. Hoje é a edição especial de carnaval. Agora bloco do Sargento Pimenta com Pedro Thier. Don't let me down. Este foi o programa especial de carnaval, invadindo ao vivo a Rádio Campestre, das 11 ao meio-dia de domingo. Tenham todos uma excelente folia, suor, água gelada, paqueras, flertes, não é não. Corta na simpatia, na empatia, na boa vontade. E bora beijar na boca. Prazer, saúde, sorte, orgasmos e saudações rubro-negras.